Hoje o tema é bem oportuno com a data, né? 18 de abril, como já foi colocado, né? Uma data bem importante para nós, os espíritas, que com todo o preconceito que já sofremos e ainda sofremos, né, por algumas pessoas, mas tivemos o reconhecimento dessa data. E como já foi colocado, né, o Livro dos Espíritos, eu sugiro que todos leiam, que é um livro de 1019 perguntas e respostas. Então, para quem quiser ter um conhecimento um pouco mais profundo, é a base da nossa doutrina. Essa doutrina consoladora que nos auxilia tanto na nossa caminhada terrena. Então, libertação pela verdade. Aprendemos com Jesus uma das mais importantes informações, assim, essa frase que ele disse: conheceis a verdade, que a verdade os libertará. Mas a gente já viveu mais de 2000 anos da época que Jesus pronunciou essa frase e nos parece que ainda nós não aprendemos. Aliás, falando melhor, a humanidade cristã acho que ainda não absolveu assim da importância desta frase. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Já existiram outros que nos falaram sobre esta verdade, este amor. Por exemplo, Buda, Zaratustra e tantos outros, né, que falavam sobre essa verdade, sobre esse amor, sobre esse conhecimento das palavras de Jesus para que nós tivéssemos uma vida melhor. Que estavam, o Buda e a Sara, eles estavam sempre proclamando para a gente deles, né, para o povo deles, assim, da importância para que tivesse em prol de uma vida, né, conhecendo a verdade, que teríamos uma vida mais livre, uma vida mais suave, porque a gente sabe que a nossa caminhada terrena não é tão fácil assim. Nesses mais de 2000 anos da passagem de Jesus pela Terra, quando ele falou essa frase, e se nós pararmos para pensar, nós ainda estamos muito escravizados. Mesmo com todo o material para nos atualizar, nós estamos muito escravizados. Somos escravos dos nossos temperamentos. Chegamos a afirmar assim para as pessoas: ah, eu sou assim, se tu quiser gostar de mim, eu sou assim mesmo, vai ter que gostar do jeito que eu sou, porque eu não vou mudar, vou morrer desse jeito. Só que as pessoas não se dão por conta, quando dizem isso, que nós realmente chegamos aqui na Terra de uma forma, né? Mas nós não devemos sair daqui igual como nós chegamos. Nós temos a obrigação de sair daqui melhor do que chegamos. É por esse fato que nós temos mais uma encarnação. Porque a encarnação, mais uma encarnação para nós, é mais um ano de aula, né? Se eu quero chegar lá numa faculdade, eu preciso passar. Hoje se passa pelo pré-1, pré-2, depois o primeiro ano, e lá se vai o primeiro grau, depois o segundo grau para chegar numa faculdade, depois vem o pós, vem o mestrado. E a nossa vida é isso. É que nem uma escola. Cada encarnação nossa é para nós aprendermos. E se faz necessário esse aprendimento. Por isso que eu digo que nós temos a obrigação de sair aqui da Terra melhor do que chegamos. O gênio ruim, tem pessoas que têm o pavio curto. Tem outras que têm o pavio curtíssimo. E tem aqueles que nem pavio têm, né? E a gente sabe que é assim. Mas como que isso acontece? Por que que é assim? Se estamos na marcha da libertação, se estamos na marcha da evolução, se temos todo o material para evoluir, se temos consciência que devemos ser tolerantes, ser amigos, ser compreensíveis, auxiliar uns aos outros, nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Pai criou todos nós iguais. Para Ele, não somos todos iguais. Podemos ter diferenças, podemos, né? Temos que nos libertar de muita coisa. Esse mau gênio mesmo, o mau temperamento, a irritabilidade, são coisas que prejudicam as pessoas que convivem conosco, são os que sofrem mais, os que são colegas de trabalho. É tão ruim conviver com uma pessoa mal-humorada, que não tem gentileza. Nós precisamos nos educar para sermos pessoas melhores. Porque isso nos causa malefício para o corpo e para o espírito. E a gente tem que se esforçar para se transformar. Porque isso é individual, é de cada um. Porque não adianta nós dizer para a pessoa, ah, mas está difícil, né? A pessoa continua assim, ela precisa se melhorar. E há outros que são escravos do vício. A gente sabe que tem pessoas que só se sentem bem se estão embriagados. Aí eles estão bem. E aí se torna difícil a convivência com pessoas assim. E aí vamos fechando outros vícios. Que escraviza o ser humano, né? Como, por exemplo, o tabaco. Eu posso falar porque eu fumei 25 anos na minha vida, quando eu era mais jovem, e só me dei de conta o mau cheiro que eu tinha, que os dedos eram amarelos. Não estou condenando ninguém que fuma, cada um sinta bem à vontade. Estou falando em mim. Eu só me dei por conta disso depois de 25 anos, que me libertei desse vício. E não é só o tabaco, aí vem a maconha, vem a cocaína, vem a heroína, vem o crack, que as pessoas usam para fugir. Fugir do quê? Fugir de si mesmo. Fugir dos problemas que a vida... né? Fugir do mundo. E são escravizadas. Não adianta, né, mostrar para essas pessoas fotos de pessoas amputadas. Eu vivi isso na minha família, eu tive um tio que amputou as duas pernas por causa do álcool e do cigarro, da falta de circulação. E a gente sabe que isso acontece. Mas a pessoa tem que se conscientizar, não adianta os outros falar, né? E tem um outro que escraviza muitas pessoas, graças a Deus eu não, mas escraviza muitas pessoas, que é o medo. Começando com medo de barata. E daí vai medo de doença, hipocondríacos, que tem medo de tudo, tem medo de sair na rua, tem medo da sociedade. É uma forma de se escravizar. E assim a gente percebe que com tudo isso que nos é oferecido, por que não buscar a verdade? Vamos dizer que o caminho da verdade está no topo, mas nós sempre procuramos aqueles outros caminhos que nos levam para o prazer, que nos levam... É melhor fazer festa do que ir fazer uma oração, é melhor isso do que aquilo. Nós todos somos assim. Então, a importância de nós buscarmos a verdade, e a verdade estão nas obras, estão no Evangelho, né? Aí Jesus deixou tudo para nós. Se Jesus disse que ela nos libertará, por que que nós não vamos buscar, né? Percebemos que ainda estamos fazendo muito pouco proveito dessas verdades. Vale a pena nós refletirmos a respeito das inverdades que nós estamos vivendo, das ilusões que estão nos envolvendo. É muito importante a gente parar, refletir e pensar sobre isso. Porque se Deus nos deu 7 dias na semana para nós curtir, para nós aproveitar, né? O que que é nós tirar 1 ou 2 horas para nós procurar se atualizar, para vir na casa espírita, ou ir à igreja, ou ler um evangelho, né? Para que o espírito se harmonize, né? Junto com o corpo físico, porque nós somos espíritos. Nós somos espíritos, estamos temporariamente dentro desse corpo físico, mas esse corpo físico vai perecer. Jesus disse que o espírito precisa mais de oração do que o corpo de pão. E é nisso que nós devemos pensar. E ele nos disse também: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Então, vamos procurar essas verdades que o Mestre deixou para que cada um de nós pudesse ter uma vida mais leve, mais tranquila. Porque ele nunca nos disse que seria fácil a caminhada terrena. Nunca falou isso. Ele só disse que nós buscássemos a verdade.